que delícia, para sensualiza. Ah, que delícia, para sensualiza. Ai, que delícia o verão. A gente mostra o ombrinho, a gente brinca no chão. Eu vou te falar que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo. Essa é a visão das doidas que vê nós assim. De nota eu te dou 100, de nota eu te dou 100, de nota eu te dou 100, de nota eu te dou 100. Tá com medo é melhor tu não vem, cê tá sem medo então pode botar. Cê tá com medo é melhor tu não vem, cê tá sem medo então pode botar. Pega, vai, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Pega, vai, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Ah, que delícia, para sensualiza. Ah, que delícia, para sensualiza. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombrinho, a gente brinca no chão. Eu vou de rock, eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo. Essa é a visão das doidas que vê nós assim. De nota eu te dou 100, de nota eu te dou 100, de nota eu te dou 100, de nota eu te dou 100. Tá com medo é melhor tu não vem, cê tá sem medo então pode botar. Cê tá com medo é melhor tu não vem, cê tá sem medo então pode botar. Pega, vai, vem, vem, vem, vem.